É pra escutar e saber como é o grito. Yeah. Maluco diz, explicação, as porradas levadas na vida desde o tempo que eu era criança. Mas isso é o que justifica e alimenta as esperanças. O tempo está passando e Jesus Cristo está voltando. Alguns malucos estão blasfemando aqui no gueto, estão guerreando. São tiros, mais tiros, muitos tiros. É perigoso, mas eu amo muito o lugar onde eu habito. Não sou nenhum juiz, mas vou fazer barulho apresentando o circuito. É que eu sou suspeito. Entrar e sair, viver e morrer, pra tudo isso aqui tem jeito. Do jeito que podemos nos destruir, nós podemos nos ajudar. Os fatores são elevados e a balança dá pra pesar, dá pra somar, se unir, eu, você. Levantando as mãos para o céu, todo mundo junto e dizer: você pode ser feliz nesse lugar triste você pode ser também. Maluco, vem, me dê a mão. Vamos rachar na levada até chegar no refrão. Aqui existe sob suspeita, paz de irmão pra irmão. É tudo consideração, de ladrão pra ladrão. Me acompanhe na parada, no bumbo, na caixa, então. No contrabaixo, matando, no squat, no arranhão. Se liga na fita, então. É o povo que não se lamenta da vida, que faz a tristeza a alegria, que luta por melhorias no corre-corre do dia a dia, que não se ilude com as fantasias, com a ilusão da televisão. Se liga no lado espiritual, deixa quieto o lado material. Vem comigo a maior astral, sem droga de cara e na moral. Maluco que joga conversa fora, deixa brecha que não é legal. Pra você escutar, estuda aqui e aprender, que o bem se paga com o mal se paga com o bem, pode crer. Deus, eu queria que fosse diferente. Eu queria que tivesse um pouco mais de paz no coração da minha gente. Apunhalada é sempre por trás, nunca bate de frente. Não tem alegria, é tanta covardia, é tanta patifaria. Não acredita, confira, venha na periferia, veja como é a nossa vida. Maluco duvida, comprou ou paga, se não vai levar uma carga na cara. Pra ficar ligado, aqui não tem otário, é só flagoroso. A banca é só cabuloso, quanto mais a batida treme, o som fica nervoso. Eles têm a desordem, nós temos a união. Essa é nossa vida, cadê a solução? Eles têm a desordem, nós temos a união. Essa é nossa vida, cadê a solução? Eles têm a desordem, nós temos a união. Essa é nossa vida, cadê a solução? Eles têm a desordem, nós temos a união. Essa é nossa vida, cadê a solução? E aí, sente o drama, só cabuloso na fita, esse é o esquema. Entorno sul na banca, só pra confirmar. É o crime, é a firma e eu vou quebrar tudo. Sai da minha frente, maluco, que eu vou pra cima. Do político engravatado, metido a besta. Cansei de toda essa porra, dessa patifaria. Desespero do meu povo, minha agonia. Viver assim não dá, não tem mais jeito. Dá uma olhada ao seu redor, verme imundo. Tá com a conta bem gorda, as custas dessa miséria. Nosso pão de cada dia é a sua sobra. Nos taxam de ladrões, que ironia. Quem é quem nesse jogo, puto, aí compara. Sou eu quem tenho obra superfaturada. Tenho dinheiro sujo em banco na Suíça. Observa bundão, vê se pode. A minha classe só apanha, é pobre e sofre. É tanto suor derramado, lágrimas escorrendo. Precariedade em hospitais, meu povo tá morrendo. Pra vocês, normal, eu vou fazer o quê? Ver preto e pobre na merda é o seu prazer. Tô nem aí pra mim, nem pro que eu tô falando. Artista que nada é revolta sem causa. A cada 4 anos, sua cara fulano. Sua demagogia de novo vem atormentando. Invade minha casa com um sorriso que dá nojo. Pega na minha mão até beijar meu filho. Sai fora daqui, otário, senão vai levar rajada. Eu atiro primeiro, te assassino na levada. Você é um vírus venenoso que tá vivo. E eu vou contribuir pra ver seu extermínio. Quer mais um pouco aí, segura a bronca. Ideologia, circuito negro, sob suspeita. VSM, FS, tão na reta aguarda. Nervosos apostos, a tropa da rima. Eles têm a desordem, nós temos a união. Essa é nossa vida, cadê a solução? Eles têm a desordem, nós temos a união. Essa é nossa vida, cadê a solução? Eles têm a desordem, nós temos a união. Essa é nossa vida, cadê a solução? Eles têm a desordem, nós temos a união. Essa é nossa vida, cadê a solução? Aqui é QP, a quadrilha positiva. Aqui é QP, quatro pretos na ativo. O verdadeiro sentido da vida não é apenas puxar o gatilho. Tem que parar para pensar qual será o seu destino. Não morrer na mão da polícia, ladrão. Tem que ser forte, CNSS, a quadrilha é banca forte. E o sistema podre que não tá nem aí. Mas um preto morre de fome e daí. A única saída é bem ali na esquina, vendendo a pasta, a pedra e a cocaína. Matando pouco a pouco o nosso próprio povo. Pra sociedade somos menos que cachorros. Depois acha brutal quando vê uma cena dessa. Um playboy é fuzilado na entrada da favela. O mano tá ligado, qual é o seu problema? Fuzilar o preto favelado é o esquema do sistema. Os manos estão se unindo, tem força pra vencer. Se não acredita, então vem aqui ver. Pois aqui na favela não é tão frágil como pensa. Aqui tem uma pá de mano firme que tem competência. Eles têm a desordem, nós temos a união. Essa é nossa vida, cadê a solução? Eles têm a desordem, nós temos a união. Essa é nossa vida, cadê a solução? Eles têm a desordem, nós temos a união. Essa é nossa vida, cadê a solução? Eles têm a desordem, nós temos a união. Essa é nossa vida, cadê a solução? Aí, agora já era, ladrão. Circuito negro, sob suspeita, ideologia e tal. Só cabuloso na fita. Oh,